1-2-1-6-1-9-1-1. Hoje eu estiver atacando ela. Bom, no 561, autorizado, que estiver finalmente um plantão de táxi. Devo chamar táxi, 561 no voo. Maya Bravo, clear line up and take off for 10 Lindsay, 170 degrees, 10 knots. Yeah, Bravo, just line up and take off runway 10 and 9-1-1. Salvador, eu vou ouvir sobre a Bravo, é? Brasileira, Mach 3, posição 6, ao meu. Altura para reboque da aeronave para a posição 9 do Patch 1. Pode estar em ingresso, Patch 1, Vitor Bravo Romeu. Pode passar para ingresso. Bravo, é 3, perdão. little foolish list. Station 09911, Amboyne, 54. Call for weather departure 120 to Smoy. Cuenta 120 to Smoy. Follow 1561, tem 46 a bordo, 347, alterna Campinas Parcac. XCV Apache India, já estamos no ponto de espera, altímetro 1015. Apache India, ponto de espera, com 1015, voo 51. Altimix 3, eu estou aí. Um cheque de altitude coordenado com a DCZ. Tem um cheque de altitude coordenado com a DCZ. Não foi. Então, preciso que ele contate com a defesa aérea após o informe a esfera para a realização do cheque. Você comeu a linha cola de imediato? Afirmativo. A linha cola piscina 0, vento 1, 0 grau, 0 mais imagem, fica molhada. A linha é de fonda, é de voo, cancela. Transmissão para o 59, libero direita, captando essa frequência de alta Juliette, ponte 10. Essa frequência, alta Juliette 10, 38,56. Bravo Echo. Prossiga, Vitor Bravo, você. Finalizado, é bom, tirado, bom dia, tá? Change, Wisconsin. 1161, 3001, da rota Fuzulu 10, Taubaté, Direito Voo 360, saída São João 1, Leda, transição ótima, curva direita após a colagem. Transponder 5475.8 Salvador, 120 decimal de 0. Autorizado Guarulhos, nível 360, aperto o Lodesto Almaté, São Ruuno, Leda Mótima, Subsistência, Transponder 5475, controle 208, 1191. 5475, autorização do chão pronto para chegar ao funcionamento, Gol 1161. 5475, vai chamar São Paulo. 161, autorizado tá? Direto. De 1, eu tenho de reporte pronto com o capitão 0, registro 0 no meio. Sou 1161, autorizado a Leandro com a 0, vento cruzando 0 grau, 0 meia noite. Zona 161, decolado de Smith, com posição vazou 120, décimo atizado. 1208? Sim, 120, décimo 80. 200, boa noite. Salvador, Tower 3601, portal 06, informação índia, autorização. Tower 3601, autorizado, Salvador, Serra Bravo, Serra Papá, via, 9090, Porto Fácil, eu estou no meia Porto PCP Chamote, PCP Confins comigo após Chamote, eu preciso transferir a ti, preciso autorizar 360. Redação voo no Leda Mótima, decolta sistema 0 com a primeira curva direita, transponde 5501, controle Salvador, fera na frequência 120.80. Obrigado, São Paulo, comboio nível 360, decolta dessa curva direita, redação voo, transição Mótima, e decolta o Pedro 10, depois conforme aqui, conferida a rotação de voo. 360, no Olivier, está na Central Taxi. para o táxi DLB132, Galeão, 4 horas. São 360, motorizado, táxi até o ponto de espera, pista 90 e Apache 1 no Índia, no ponto de espera, sendo pronto, me escuta. É, motorizado, táxi, encontrará a estrada colada, são 360. São 3601, autorizada a linha LD colapso, estão 0, vento 190 graus, 190 nós, ali já o time está 190 no meio. A 3601, decolar 247, chame o controle Salvador na frequência 120-2980.